Mirante AM, informação o dia inteiro. Informação o dia inteiro. Rádio Mirante AM, ZYH 920, 600 kHz, onda média, 10 mil watts de potência. Estúdio na Avenida Ana Jansen 200, São Francisco, São Luís, Maranhão. Rádio Mirante Estéreo Sat, Brasil C2. Na internet, miranteam.com. Baixe o aplicativo grátis. Telefone 98-3215-5060. Mirante AM, a rádio do Maranhão. Clínica Espiritual Palácio dos Orixás, Mestre Antônio Rodrigues, Mercado Central, próximo ao Camelódromo. Informações 983-130803 ou ainda 086-998-181460. Informa a hora certa. Faça sua consulta e tenha a solução dos seus problemas. Você tá vivendo angustiado, seu trabalho está lhe estressando, seu comércio não tá funcionando, seu projeto de vida tá errado, seu casamento está atrapalhado, tem dor que a medicina desconhece, tá com dor de cabeça e com estresse, dor na perna, no braço e dor no peito. Antônio Rodrigues dá um jeito e você fica bom do que parece. Não deixe que problemas atrapalhem a sua vida. Confie em Deus e no professor Antônio Rodrigues. Professor Antônio Rodrigues, a solução para seu problema. Rádio Patrulha. As últimas ocorrências policiais na Mirante. Reportagens, investigação e a sua participação. Rádio Patrulha. De segunda a sábado, 1 da tarde na Mirante AM. A Rádio do Maranhão. Apresentação: Domingos Ribeiro. Olá você, shalom, paz e bem. Eu sou o Padre Paulo Veloso, pároco da paróquia Nossa Senhora dos Migrantes, Mirante da Serra, Rondônia. Estou diabético, faço uso do óleo de avestruz Amazon Strutio e do chá de lu. Levo uma vida normal, com muita saúde e alegria, por isso venho compartilhar com você que se você está ou é diabético, ou tem alguma doença crônica com pressão alta, problemas de circulação, problemas cardíacos, colesterol alto, você que sente seu corpo cansado fisicamente e mentalmente, você precisa aumentar a sua imunidade. É isso mesmo. Conheça os benefícios deste poderoso alimento óleo de avestruz, rico em 4 ômegas e natural, sem conservantes ou corantes. Óleo de avestruz é uma bênção de Deus para a nossa saúde. Eu uso e recomendo. Mais sabor aonde tem na Fribal. Ofertas especiais Fribal. Patinho, R$32,99. Coxa e sobrecoxa de frango, R$7,99. Ofertas válidas somente para as lojas da Grande São Luís. Patinho, R$32,99. Coxa e sobrecoxa de frango, R$7,99. Fribal, especialistas em carne. Tudo sobre o seu time. As notícias do esporte na Mirante. Bate-bola com Gilson Rodrigues. De segunda a sábado, 7:30 da manhã. Fique ligado. Mirante AM. Credibilidade o dia inteiro. Acorda Maranhão, oferecimento óleo de avestruz Amazon Strutio, é com a C saudável, 988-17-32-92.